Contato direto com o futuro. Chegou a maior tecnologia em som automotivo. Chegou a maior tecnologia em som automotivo. Carreta avassaladora. Avassaladora. Isso é um desafio para todo o Brasil. Um show de som. Luzes. Efeitos visuais jamais vistos. Tudo isso e muito mais. É a Carreta Avassaladora. Avassaladora. Sensação do Pará. A inovação do som automotivo. É a Carreta Avassaladora. Sensação do Pará. Você e não adianta comparar. Agora tá no ar, é o Rubinho que vai tocar.

Tá. Carreta Avassaladora. Tecnologia e qualidade em som automotivo. Agora tem nome, Carreta Avassaladora. Vai! fazer de novo, vai. Com a maior tecnologia em samba automotivo. Carreta avassaladora. Tecnomachine. Carreta avassaladora, tecnologia e qualidade em som automotivo, com o Neto na direção. Carreta avassaladora, sensação do Pará.